retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela coxa de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, verás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da coxa e também de alegre, tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora a coxa de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo,